isto é uma cooperativa sem fins lucrativos, portanto, eu costumo dizer, quando não se dá nada a ninguém, ninguém obriga ninguém, portanto, e aqui, como noutras instituições, nós vimos esta situação noutras instituições, em que há um voluntariado muito grande das pessoas. Nós fomos cá, somos Oliveira, nascidos, crescidos, batizados, e portanto, a rádio nós diz-nos muito, ao contrário de muita gente e de muitas rádios a nível nacional, a Rádio Boa Nova é de Oliveira do Hospital, foi criada em Oliveira do Hospital, com gente de Oliveira do Hospital, e é sustentada por gente, comércio e indústria de Oliveira do Hospital, na sua na maior parte. E portanto, isso mexe um bocado com todos, e mexeu um bocado com todos nesses 25 anos, porque havia muita gente a dizer que estava farto, que, enfim, já não tinha grande tempo. E eu era um deles também. Entretanto, quisemos assumir um novo projeto, e assumiu-se um novo projeto, com muitos riscos, Os projetos, um projeto que começa a ter agora o seu desfecho, e penso que será o seu desfecho, será mesmo quando se espera nós, espero eu, completar os 30 anos, será aí o desfecho de culminar os nossos objetivos. Faltam alguns. E para uma rádio que vive só de publicidade, é extremamente complicado. Nós não temos mecenas. A nós ninguém nos dá nada. Não pensem que nós não temos fins lucrativos. Como eu disse, neste momento temos uma pessoa só a tempo inteiro. Temos dois ou três pessoas que quase que pagam para andar aqui, ou pagam mesmo para andar aqui. E depois temos 44, nesta altura, com os colaboradores todos, 44 de tempo de voluntariado. E, portanto, a rádio sempre se fez assim, não é só de hoje. Agora, isto dá-me trabalho, porque hoje a rádio é uma mini empresa, tem as suas despesas, mensalmente são muitas centenas de euros, muitos encargos, e nós temos que fazer face a isso. E depois o nosso querido Estado não quer saber se nós temos bem ou se temos mal. Desenrasquem-se, não é? Portanto, nem nos ajuda, nem também não acho que deve ajudar, não é? Mas, e portanto, nós tentamos fazer isso.